De volta e no capítulo desta quarta-feira no Rancho Fundo você confere. Delegado Floro Borromeu, Padre Zé e Zefa Leonel tentam convencer seu Tico Leonel a soltar Ariosto. Brandina explica para Marcelo que, caso ele fique com a pedra, Zefa Leonel o perseguirá onde quer que for. Caridade revela que Tobias foi demitido do hotel e Prímio Cícero encerra o noivado do rapaz com fé. Marcelo confronta Ariosto e esconde que está com a Turmalina. Brandina acredita que Marcelo gosta de verdade de Quinota. Zefa Leonel percebe que tia Salete se envolveu com Floro. Brandina arma para Zefa Leonel acreditar que ela encontrou sua pedra preciosa. Tudo isso e muito mais você confere no capítulo desta quarta-feira no Rancho Fundo. Já já eu volto com resumo de Família Tudo. Resumo de novelas. Rádio 87 FM. Apoio cultural no oferecimento Supermercado Trevo. Telefone 984316654. Agrolima Agropecuária. Sal mineral, sal branco, rações e vacinas para o seu pet, botinas e muito mais. Agrolima Agropecuária. Ótimo atendimento e produtos com a melhor qualidade. Agrolima, telefone 984-45-1567, na Avenida Brasil, número 46, no centro de Nova Santa Helena. Qualidade, de verdade, o melhor atendimento, Supermercado Moraes, vem pra cá, não perca tempo. Aqui tem variedade pra você economizar, Supermercado Moraes, aqui é o seu lugar. Pro Supermercado Moraes, vem, não demora não, pra fazer as suas compras, é sem comparação. É o Moraes que tá no comando. Vem chegando, vem comprando, vem chegando, economizando. Supermercado Moraes tem variedade, vem aproveitando. Vem chegando, vem comprando, vem chegando, economizando. Supermercado Moraes tem variedade, vem aproveitando. De construir ou reformar, o lugar certo é o Bortolini Materiais para Construção. Tudo que você vai utilizar do piso ao teto com o melhor preço da cidade. Telefone para contato 3523-1008 ou 98420-6552. Bortolini Materiais para Construção, construindo seu sonho. Na Avenida Brasil, número 62, no centro de Nova Santa Helena. Consultório odontológico, Dr. Williams André Fogo, cuidando de todas as necessidades odontológicas de sua família, criando belos sorrisos para a vida. Localizado na Avenida Brasil, número 161, sala 3, próximo ao supermercado Trevo. Agende sua consulta pelo telefone 66999268479. Consultório odontológico, Dr. Williams André Fogo, em Nova Santa Helena. Precisando consertar sua geladeira, máquina de lavar ou manutenção do seu ar-condicionado? Agora você pode contar conosco da equipe Refrimac. Estamos há mais de 18 anos no mercado de trabalho, pronto a qualquer momento para te atender. Refrimac, localizado na rua São Carlos, bairro Centro, número 22. Telefones 98414-4600 ou 99660-5488. Digital Celulares e Informática. Assistência de celulares, notebooks e computadores. Instalações de câmeras, alarmes, antenas e motor de portão. Diversidades em capinhas e películas. Erva para tereré Black Erva. Copos Stanley, bonés, caixa de som e garrafas térmicas. Digital Celulares e Informática. Na Avenida Brasil, número 30. Telefone 9724-6189. Em Nova Santa Helena. Ei, você aí, está à procura de um lugar para confraternizar com a família e os amigos? Agora em Nova Santa Helena, você pode contar com espaço e lazer Vô Chico. Um lugar tranquilo, agradável, com espaço gourmet e piscina, para você se divertir com a família e com os amigos. Localizado na Avenida Brasil, em frente ao Parque de Exposições. Espaço e lazer Vô Chico. Reservas para confraternização e aniversários pelo telefone 99630-9040. Ei você, bateu aquela fome? Então fica a dica: salgados, lanches variados, torta e aquele pão de queijo de dar água na boca, você encontra aqui na lanchonete e restaurante Trevo. Além disso, temos aquele pão francês quentinho a toda hora. Vale a pena conferir. E atenção, o restaurante Trevo atende de segunda a sábado com almoço de primeira e uma grande variedade de bebidas e também entrega de marmitas no telefone 9 8452-3764. Na hora de presentear em qualquer ocasião, o lugar certo é Safira Relojaria e Presentes. Lá você encontra relógios, artigos de presentes, bolsas, carteiras, perfumes importados, chocolates da Cacau Show e muito mais. Safira Relojaria e Presentes. Telefone 669-9688-6199. Localizado na Avenida Brasil, número 7, no centro de Nova Santa Helena. Marmoraria e Blocos São Gabriel. Pias, soleiras, pisos, peitoril, balcões e muito mais. Tudo com um toque de elegância e opções em cores de mármores para o seu projeto. Trabalhamos também com artefatos de cimento, blocos, canaletas e pavers. Ligue ou venha até nós e faça seu orçamento. Telefones 999-130-454 ou 98400-6303. Marmoraria e Blocos São Gabriel, nas margens da BR-163, ao lado da Concrearte. Sua mãe ficou sem presente? Corre, ainda dá tempo. Todo estoque em 12 vezes sem juros da Martinello. Último dia. Smartphone Motorola Moto G 34 5G com 128 GB em 12 vezes sem juros de R$91,50. Máquina de lavar roupas Consul 12 quilos em 12 vezes sem juros de R$141,50. Forno micro-ondas Midea 35 litros em 12 vezes sem juros de R$58,20. Cozinha Kit para Laglã 4 peças em 12 vezes sem juros de R$121,50. Garanta o presente da sua mãe. Último dia, tudo em 12 vezes sem juros da Martinello. Presta atenção, Nova Santa Helena. Olha só, quero apresentar pra vocês a Automecânica Minas Jeans, do meu amigo mecânico Top Mineiro. Uau! E na Minas Jeans Mecânica Pesada, eles trabalham com serviço geral, caminhões e tratores, serviço de motor, câmbio, olha aqui, ó, diferencial, cubos e muito mais, viu? Eles mexem com máquina agrícola em geral, hein? Ei, mexe também até com aquelas colheitadeiras e plantadeiras, mano. Precisando de um mecânico de confiança, chama meu amigo mineiro da Automecânica Minas Jeans. Campanha Coleta Seletiva Nova Santa Helena. Adote a coleta seletiva de lixo. O meio ambiente agradece, a sua cidade fica mais limpa e bonita. Separe o lixo reciclável: latas, garrafas, plásticos, papelão e outros. Lixo orgânico, como restos de comida e plantas. Com isso, além de contribuir com o meio ambiente, você ajuda várias famílias que vivem da reciclagem. Lembre-se: lixo orgânico, saco fechado. Lixo reciclável, saco aberto. Isso facilita a identificação pela coleta. Em breve, o calendário da coleta estará disponível para toda a cidade. Lixo separado fica novo de novo. Faça sua parte. Prefeitura de Nova Santa Helena. Trabalho com transparência e resultado. Digital Celulares, Informática e Papelaria. Aqui você encontra completa variedade de materiais escolares e ainda conta com os seguintes serviços: xerox, plastificação, encadernação, impressão de fotos, boletos e muito mais. Orçamentos de listas escolares pelo telefone WhatsApp 97246189 ou faça-nos uma visita. Orçamento sem compromisso. Digital Celulares, Informática e Papelaria. Na Avenida Brasil, número 30, no centro de Nova Santa Helena.

Resumo de novelas. Oferecimento Supermercado Moraes. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Ah, aqui na sua rádio. De volta e no capítulo desta quarta-feira em Família Tudo, você confere. Lupita entrega presente para Elisa. Mila discute com Furtado e deixa a pensão. Hans se preocupa ao ver que seus primos cumpriram com a primeira parte da missão imposta por Frida. Elisa foge do casarão e Lupita comemora. Mila garante a Hans que não contará para ninguém o que aconteceu na noite em que Frida desapareceu. Marieta tenta unir Adromenta e Electra. Guto fica triste ao ouvir Lupita falar sobre o encontro que teve com Júpiter. Laurinha questiona Paulina sobre os medicamentos. Plutão se declara para Nicole. Tudo isso e muito mais você confere no capítulo desta quarta-feira em Família Tudo. Já já eu volto com o resumo de Renascer. Resumo de novelas. Notícias, giro de notícias, as principais informações do Brasil e do mundo. Porto Alegre planeja cidade provisória para abrigar 10 mil pessoas. Ao menos 14 mil pessoas ficaram desabrigadas com as chuvas na capital gaúcha. Diretor do Grêmio manda forte recado a Flamengo e Palmeiras. Cartola do Imortal fez um apelo para que os clubes mudem sua posição sobre a paralisação no Brasileirão. O presidente da CBF diz que vai acatar pedidos sobre paralisação, mas faz uma ressalva. Luciano Huck desembarca no Rio Grande do Sul para ajudar vítimas das enchentes. Apresentador da Globo explicou o motivo que fez ao ir ao estado. Pai de três filhos, frutos do casamento com Angélica, Luciano escolheu ir até um abrigo em que algumas famílias estão alojadas. Este foi o nosso Giro de Notícias comigo, Diego Soares. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Giro de Notícias. A qualquer momento, mais informações. going to dance. We're going to dance and have some fun, fun, fun. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. About the groove. Sing it. Y'all look crazy, man. Resumo de novelas. Oferecimento Supermercado Moraes. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Ah, aqui na sua rádio. De volta, e no capítulo desta quarta-feira, em Renascer, você confere. Buba tem uma crise de pânico antes de entrar no hotel da cidade. Inácio aconselha Ritinha a se separar de Damião. Teca pede a José Inocêncio para falar de Maria Santa. Mariana sofre com a reação de José Inocêncio diante de sua ameaça de deixar o marido. João Pedro diz a Zinha que não pensa mais em Mariana. Rachid sente saudades de Dona Patroa. Rachid revela a Sandra que a criança que Marianinha esperava quando a conheceu, cresceu e ganhou o mundo, e que ambos não souberam mais o paradeiro dele. Tudo isso e muito mais você confere no capítulo desta quarta-feira em Renascer. E eu vou ficando por aqui com o resumo de novelas de hoje. E eu volto amanhã, se Deus quiser, trazendo para você o resumo da sua trama preferida. Beijos, tchau! Resumo de novelas. Mato Grosso Rural. Orgulho por estar em um estado campeão em produtividade. Com mais de 619 mil cabeças de gado abatidas, Mato Grosso registrou número recorde apenas para o mês de abril deste ano. As exportações também bateram recorde e o principal importador continua sendo a China. Detalhes com Jolismar Bruno. Mato Grosso atingiu recorde que ainda tava comigo. Histórico no volume de abates bovinos em abril de 2024, conforme dados do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, o INDEA-MT, foram abatidos 619.068 cabeças de gado, representando maior quantidade já registrada em Mato Grosso e 37,8% a mais que em abril de 2023. Do total de animais abatidos, 54,49% eram fêmeas, totalizando 343.083 cabeças, o que também é um recorde para esse grupo. O aumento significativo no abate de fêmeas reflete um aumento favorável no mercado e contribuiu para que o acumulado de abates de janeiro a abril de 2024 alcançasse 2.300.000 cabeças, com uma participação de 54,1% de fêmeas. No campo das exportações, segundo números divulgados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, Mato Grosso também alcançou um recorde em abril deste ano, exportando 74 mil toneladas equivalente carcaça, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SESEX. Esse volume é 32,97% superior ao registrado em março de 2024, marcando o maior volume já observado na história. A China manteve sua posição como principal importador, adquirindo 29 mil toneladas equivalente carcaça, um aumento de 32,97% em relação ao mês anterior. Outros destaques incluem os Emirados Árabes e as Filipinas, que aumentaram suas importações em 55,11%. Os países asiáticos têm mostrado uma forte demanda pela carne bovina mato-grossense, e a União Europeia também se destacou com importações de 4 mil toneladas equivalente carcaça em abril de 2024. A expectativa é que, se o padrão de aumento no volume da proteína embarcada se mantiver no segundo semestre, especialmente para a China, as exportações de Mato Grosso continuarão elevadas. Além disso, ajustes na lotação das pastagens esperados para ocorrer em maio podem resultar em um aumento sazonal da disponibilidade de animais nas indústrias, potencialmente mantendo os abates em altos patamares. Este cenário favorável posiciona Mato Grosso como um líder do setor agropecuário nacional, impulsionando tanto a economia estadual quanto as exportações brasileiras. De Cuiabá, Jolismar Bruno para o Mato Grosso Rural. Mato Grosso Rural, noticiando a produção. Programação que arrebenta. Está aqui. 87,9. Detonando as melhores. Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra recusar? O amor supera tudo. amigos, o coração. Sozinho na madrugada, já brinquei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não manda a morte? Sem esse amor, nada mais me importa. A vida perde a razão. O frio da madrugada já surrou. Fiquei louco, saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada, já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não manda a morte? Sem esse amor, nada mais me importa. A vida Giro de notícias, giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. Giro de notícias no ar, é você bem informado de hora em hora. Cissa Guimarães se emociona em velório do ex-marido Paulo César Pereio. Ator que tratava uma doença hepática morreu aos 83 anos no último domingo. Rafinha é multado por mensagem de apoio ao Rio Grande do Sul em jogo do Barcelona. Comitê de Disciplina da Federação Espanhola multa brasileiro em R$3,3 mil por frase de solidariedade às vítimas de enchentes em camisa durante a comemoração de gol. Vitória faz proposta e se aproxima de Thiago Carpini e São Paulo. Treinador está na Europa após deixar clube paulista em abril. Garçom matou vereador em restaurante motivado por assédio moral no trabalho, diz polícia. Dados extraídos do aparelho celular do suspeito mostraram que ele pesquisou sobre desrespeito trabalhista, trabalhador demitido, pagamento errado, entre outros termos. O caso aconteceu no estado do Ceará. Este foi o nosso Giro de Notícias comigo, Diego Soares. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Giro de notícias. A qualquer momento, mais informações. Tiffany Mulher! A mais cacete! Ela tem 20 aninhos, cedo desiludiu. E trabalha na esquina da minha rua. Top shortinho, ela vem de carinho pra uns caras que ela nunca nem viu. Tudo por causa de uma sem vergonha na cara que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar depois de um banho passado. Pouco importa. Assim te passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Tiffany, você foi mulherão da porra ali. Porra nenhuma. Tiffany, assim te passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua mesmo. Tiffany, você foi mulherão da porra ali. Porra de uma sem vergonha na cara que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar depois de um banho passado. Pouco importa. Tiffany, assim te passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Tiffany, você foi mulherão da Sorelli. Porra, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Tiffany, você foi mulherão da Sorelli. Porra nenhuma. Tiffany, assim te passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar. tirar você da minha vida. Oh, Tiffany, você foi mulherão da Sorelli. Porra nenhuma. Giro de notícias, giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. Giro de notícias no ar, é você bem informado de hora em hora. Bebê de um ano escapa de casa engatinhando com seu cachorro e é salvo pela polícia na Argentina. Quando encontraram a mãe do bebê, ela estava consternada porque não tinha percebido o que havia acontecido. Influencer do Paraná, suspeito de movimentar milhões com o jogo do Tigrinho, está foragido em Dubai, diz polícia. Eduardo Campelo é suspeito de lesar vítimas com jogos de azar online. A Polícia Civil pediu inclusão do nome dele na lista de foragidos da Interpol. A defesa do suspeito diz que ele está no país a passeio. STJ julga processo de Paula Toller do Kid Abelha contra Haddad e PT por uso de música. Na ação, Haddad e PT recorrem da decisão que os condenou ao pagamento de R$100 mil de danos morais e danos materiais a Paula Toller. A cantora afirmou não haver autorizado o uso da sua imagem e da música da sua composição Pintura Íntima, que fala de amor com jeito de virada. Em terceiro julgamento, o Textor do Botafogo vai ao pleno do STJD na quinta-feira por medida do Palmeiras. Tribunal desta vez analisa a ação do clube paulista que pede multa de R$100 mil e 90 dias de suspensão ao dono da SAF Alvinegra a cada citação ao Verdão. Este foi o nosso giro de notícias comigo, Diego Soares. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Giro de notícias. A qualquer momento, mais informações. Foi embora e não vai voltar. O que é que eu vou fazer? Vou comemorar, vou cair na farra, pular de alegria, vou fazer a festa, vou beber e cantar. Eu já fui pisado por essa mulher. O que ela me fez não desejo pra ninguém. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. O Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Eu tô solto e bem faceiro, tô que nem um passarinho, pulando de galho em galho, dormindo de ninho em ninho. Eu tô solto e bem faceiro, tô que nem um passarinho, pulando de galho em galho, dormindo de ninho em ninho. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. O Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. O Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Foi embora e não vai voltar. O que é que eu vou fazer? Vou comemorar, vou cair na farra, pular de alegria, vou fazer a festa, vou beber e cantar. Eu já fui pisado por essa mulher. O que ela me fez não desejo pra ninguém. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. Tá cheio de mulher querendo amar. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. O Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Eu tô solto e bem faceiro, tô que nem um passarinho, pulando de galho em galho, dormindo de ninho em ninho. Eu tô solto e bem faceiro, tô que nem um passarinho, pulando de galho em galho, dormindo de ninho em ninho. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. O Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. Giro de notícias. Giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. Giro de notícias está no ar, é você bem informado de hora em hora. Narrador Silvio Luiz está em coma induzido e entubado após derrame durante transmissão ao vivo. Locutor foi hospitalizado na última quarta e precisou ser sedado devido a um problema nos rins. 25% da população em abrigos no Rio Grande do Sul é de crianças e adolescentes. Unicef aponta a necessidade de reforçar atenção à dignidade e segurança. Previsão do tempo, frio e chuva no sul, chuva no norte e nordeste. Já na região sudeste e centro-oeste do país, a previsão é de tempo quente e seco para esta quarta-feira. Jovens registram cartões postais do Rio em curso de fotografia. O projeto é oferecido pela ONG Favela Mundo e capacita jovens das comunidades cariocas. Com o próprio celular, os jovens são levados a conhecer, a registrar a cidade maravilhosa. Este foi o nosso Giro de Notícias comigo, Diego Soares. Voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Giro de Notícias. A qualquer momento, mais informações. Eu não sei o que fazer da minha vida sem você perto de mim. Eu não sei o que fazer da minha vida sem o teu carinho. Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração. Sei que és muito volúvel, jamais pude compreender sua ilusão. E quem sou eu pra ter você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinhos. Eu estou morrendo por esta flor. Eu não sou o boêmio, mas hoje eu vou beber. Que vivo sem você. Se eu bebo, eu choro. No mesmo instante eu canto e grito seu nome. Ó querida amante. E quem sou eu pra ter você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinhos. Eu estou morrendo por esta flor. Eu não sou o boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer a paixão e a cruel solidão. E vivo sem você. Se eu bebo, eu choro. No mesmo instante eu canto e grito seu nome. Ó querida amante. E grito seu nome. Ó querida. Casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, tá todo mundo ligado na 87.9. É isso aí, turma, eu voltei com vocês, já voltei falando com os ouvintes. Olha só, quem tá aqui comigo, o pessoal curtindo também pelo Rádio FM e também pelo nosso site, que bom, viu? A Isabela é da cidade de Itaúba e tá na sintonia. O Itamar também tá ligadinho na programação. A Mônica também e o João Alfredo, Nicolas Medeiro e Osvaldo. Bom dia, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou tocar música aqui pra vocês aí com Eduardo Costa. Imã, tá bom? Já eu volto.

voltei com vocês, voltei aqui com o informativo. Olha só, você sabe qual é o maior fruto do mundo? Ah, dá um tempo pra você pensar aí. Sabe qual é o maior fruto do mundo? Não do Brasil, não, do mundo, isso mesmo. Aqui em Santa Helena tem bastante, viu? Já vi em alguns lugares esse fruto. Sabe qual é? Ah, eu podia ter deixado umas perguntas aqui pra ver quem que ia acertar. Sem ir na internet, hein? Não vale colar. Eu tô na internet, eu posso. Mas o maior fruto é... O maior fruto é a jaca. Isso mesmo. A jaca é o maior fruto do mundo, você sabia? Pois é. Ela pode atingir 60 centímetros de comprimento. Suas propriedades as tornam um alimento muito bom para a saúde, viu? É, se quiser descansar à sombra de uma árvore, evite a jaqueira, viu? Sua fruta, a jaca, é considerada a maior do mundo. Pode deixar uma marca dolorosa em sua cabeça, viu? Nossa, não gosto nem de imaginar, né? Imagina uma jaca caindo. É o fruto maior do mundo, né? Caso a fruta caia da árvore em você, né? Pode deixar aí uma marca muito dolorida. A jaca é uma fruta tropical que pode atingir até 60 centímetros de comprimento e também pesar 18 quilos, de acordo com uma plataforma de informações. Isso mesmo. Olha, quais são as características da jaca? Ela tem uma casca amarelada, laranja ou esverdeada, né? Tem vários tamanhos, né? Atualmente... aqui em Mato Grosso, né, a gente vê muitas das verde, né, com a cor esverdeada e um pouquinho mais amarelada quando tá ficando maduro, né, mas tem outras espécies também, tá? Seu interior é amarelo e fibroso. Ela exala sabores de frutas tropicais, como abacaxi, banana, manga, laranja, melão e mamão. Por isso, ao degustá-la... São percebidos diferentes sabores, detalha o Serviço de Informação de Agrícola-Alimentos. Isso mesmo. E a jaca, né, pra quem conhece o fruto aí, né, chegando perto de um pé de jaca, você já sente aquele aroma gostoso, né, da jaca, né? E de acordo com a jaqueira, é uma árvore... parente aí das pinhas. Isso eu não sabia, hein? A jaca é parente das pinhas. Então tá aí, pra você que não sabia qual é o fruto maior do mundo, é a jaca. E aqui em Nova Santa Helena tem bastante, né? E tem várias espécies. Vou pesquisar aqui, tem um link que fala que tem das redondinhas, pequenininhas, tem das maiores, que é a maior, já chega até 60 centímetros, tá? Então depois a gente volta falando mais um pouquinho sobre essa fruta, beleza? E vamos também para notícias. Vamos para notícias agora. Ó. A Sinop Energia obteve da Secretaria do Estado de Meio Ambiente, SEMAT-MT, a renovação da licença de operação da usina hidrelétrica Sinop para os próximos... Para os próximos 5 anos. Teve aí a licença para os próximos 5 anos. Então vamos agora ouvir a reportagem com o Jornal Mato Grosso no ar e já eu volto. Jornal Mato Grosso no ar. Há 16 anos integrando o estado através da notícia. A Sinop Energia obteve da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA-MT, a renovação da licença de operação da usina hidrelétrica Sinop para os próximos 5 anos. Detalhes com Júlia Munhoz. O pedido para continuidade das atividades da usina hidrelétrica, a UHE Sinop, foi subsidiado por relatórios técnicos de acompanhamento de todos os programas ambientais, atendimento às condicionantes legais e realização de um workshop com os técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA. O CEO da Sinop Energia, Carlos Boscaini, ressalta a importância da renovação do licenciamento de operação. Hoje é uma data histórica aqui na nossa companhia. Assim, nós seguimos gerando energia para o sistema interligado nacional e também contribuindo com benefícios para o país. Como, por exemplo, nos royalties da água, já destinamos desde 2019 mais de 30 milhões de compensação financeira para o país. Nesse momento, queria agradecer a todos os colaboradores que fazem a Sinop Energia por essa grande conquista. Um abraço. De acordo com a Lei Complementar 592 de 2017, a renovação da licença ambiental deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias antes da expiração de seu prazo de validade fixado na respectiva licença, sendo automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do setor técnico competente da SEMA. A legislação ainda estabelece que a renovação das licenças de operação de usinas hidrelétricas com potência igual ou superior a 300 megawatts é de competência do órgão ambiental federal ou na hipótese de convênio entre IBAMA e órgão ambiental estadual, a cargo do órgão delegado. Recentemente, o IBAMA celebrou, junto com a SEMA, um acordo de cooperação técnica, delegando a competência do licenciamento ambiental da UHE Sinop para a SEMA Mato Grosso, pelos próximos 10 anos. Com isso, a licença de operação foi expedida em 10 de maio de 2024 e está válida até 9 de maio de 2029. A Sinop Energia é responsável pela construção e operação da usina hidrelétrica Sinop. A empresa é uma sociedade de propósito específico formada pelos acionistas ZDF Brasil e Eletrobras. Localizada no Rio Telespires, o empreendimento gera energia limpa e renovável para metade do estado de Mato Grosso. Júlia Munhoz para o Jornal Mato Grosso no Ar. A maior rede de rádio jornalismo de Mato Grosso é Mato Grosso no Ar. Daqui a pouquinho tem mais informações para vocês, viu? Olha, daqui a pouquinho também tem Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Daqui a pouquinho, alguns minutinhos aí, tá? Falamos aí da maior fruta, né? Maior fruto do mundo, a jaca. Se você não sabia, né? Agora você sabe que o maior fruto do mundo é a jaca, tá? E o menor? O menor não é brasileiro, ele é asiático. É a fruta asiática. O maior é uma fruta que tem em todo mundo, que é a jaca, inclusive tem no Brasil, só que a menor fruta é a fruta asiática, conhecida como globosa. Isso mesmo, conheça a menor fruta do mundo. O título da menor fruta do mundo é ostentado por uma fruta maravilhosa, só que é asiática, também conhecida como globosa. Além de ser a menor fruta já registrada, ela assume também um composto de planta com a menor capacidade de florimento. Isso mesmo. Então, a gente não conhece porque ela é asiática, né? A maior fruta do mundo a gente conhece, a jaca, mas o menor não, infelizmente, né? Não tem aqui no nosso país, ela é asiática. Ela é bem menor aí do que aquelas uvas. Tem aquelas uvas pretinhas, pequenininha. Ela é bem menor, porque aqui tava... Você acha que é a acerola, a uva ou a jabuticaba, mas ela é bem menor. Na palma da sua mão cabe várias e várias frutas, tá bom? Da globosa. Então tá aí, a menor fruta do mundo é a asiática e a maior é a jaca, que inclusive temos aqui no nosso país abundantemente, né? Então vamos dando sequência aqui. Pessoal que tá mandando WhatsApp aí, eu vou ver se o WhatsApp de vocês agora, tá bom? Vai dar tempo aí de ler algumas mensagens aqui. Deixa eu ver. Bora lá. Oi, nega. Bom dia. Ela mandou bom dia. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Ah, acertei. A jaca. É a jaca. A jaca é o maior fruto do mundo. Eu nem sabia também, acredita? Deixa eu ver. Ah, gente, comunicado importante que o supermercado Moraes, ele está com um número novo para a entrega, tá? É, entre em contato conosco através do novo número, que é o 996778744, tá? Esse é o novo número aí para entregas, tá? É, então, você pode estar salvando aí e vendo também, né, nos perfil aí do WhatsApp, é nos status, as promoções exclusivas, né, do dia, da semana e também de final de semana. Então, salva aí o número para você também estar fazendo aí o seu pedido de delivery, tá bom? É, vou repetir aí para vocês, 996778744. Repetindo para você anotar, se você não conseguiu, me manda um WhatsApp que eu te envio aí. 996778744. Esse é o novo número do supermercado Moraes, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem um informativo aqui. Deixa eu ver qual acabou de chegar. A Secretaria Municipal de Educação, né? É, tem avisa do programa de alfabetização de jovens e adultos, tá bom? Inscrições abertas até o dia 25 de maio, tá? É, ficou interessado? Conheça algum ou conhece alguém que queira participar? Entre em contato, né? No telefone 981-15-5683. Falar com as séries, tá bom? Vou repetir o número pra você. Que queira aí se inscrever, né, no programa de alfabetização de jovens e adultos. Vai até o dia 25. Ou se você conhece alguém, por favor, passe o recado, vê se tem interesse, tá? Telefone 981-15-5683, tá bom? E é isso aí, já são 8h58. Já eu volto porque vem aí Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, tá bom? Vou deixar a última música aqui, melhor da música internacional. E já a gente se encontra de novo. Vou trazer o horóscopo do dia pra você daqui a pouquinho, tá? Fica aí com essa música linda, música internacional pra você agora. De Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. dos estúdios da Rádio Evangelizar de Curitiba, com transmissão via satélite e pela rede mundial de computadores, a internet, está no ar, a partir de agora, Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Toca-me, Senhor, e renova minha vida em teu amor. Toca-me, Jesus, entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, hoje, Dia Internacional da Família. Minha saudação a todos que estão nos acompanhando. Você que me acompanha. Isso, restaura a família, Senhor. Todos os que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430. Você que acompanha pela Evangelizar FM 99.5. O sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina, e as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Encham as talhas com as minhas graças. Você que está acompanhando pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube Padre Manzotti ao vivo, o mundo inteiro. Filhos queridos, hoje nós estamos no terceiro dia de Santa Rita de Cássia, terceiro dia, quarta-feira mariana por excelência e Dia Internacional da Família. E por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos diz hoje: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu julgo. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Eu vim para salvar. Senhor, protege a minha família. Quem crê em mim, não é a mim que crê, mas naquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê não permaneça nas trevas. Senhor, que viestes como luz, então ilumine, lance a tua luz sobre as trevas da humanidade, as sombras da humanidade. Ilumine a tua luz, Senhor, faça brilhar nesse Dia Internacional da Família sobre todos os lares, sobre todas as casas, sobre os relacionamentos. E eu queria que no momento, por intercessão de Nossa Senhora, quarta-feira mariana, você pedisse essa luz, pensa na tua casa agora. Quando eu digo pensar na tua casa, é física. Pensa na porta de entrada. E vai entrando com a luz de Jesus por todos os cômodos. É claro que você vai pedir. Não é a luz dentro da casa, isso energia elétrica resolve. É a luz do diálogo. É a luz do respeito. É a luz que vem de Deus, do amor. Mas principalmente, a luz de Deus, do perdão. Sim, Senhor, pelos distantes e ausentes dentro da casa, do lar. Família que reza unida, unida sempre estará. E é isso que eu te peço, Senhor. Família unida e orante. Com os anjos e santos sempre a guardar a família, proteger a família, Nossa Senhora. Interceda a Deus por nós, por esta graça. Família que reza unida, unida sempre estará. Nossa Senhora, pelas mãos de Maria, é o que nós estamos pedindo, Deus, por intercessão de Nossa Senhora, ajude-nos. Por intercessão de Nossa Senhora, favoreça-nos. Nossa Senhora, Mãe querida, nós estamos pedindo nesta novena e ao terceiro dia, Nossa Senhora, Mãe, escute o clamor daqueles que em oração suplicam. E eu te pergunto, o que você quer pedir a Deus por Maria? O que você quer pedir a Deus por Maria? Rezemos e clamemos por aqueles que estão desempregados. Rezemos por aqueles que estão com depressão. Você está com depressão? Alguém da família está? Está passando por um problema? Se abra com Deus. Se abra com Nossa Senhora. Diga para a mãe: me ajuda, Nossa Senhora, nesta situação, nesta causa. Vem no teu coração tantas coisas. Vem no teu coração tantos pedidos. Então vai colocando. No meu vem tantas situações, pedidos de oração. Coisas que deixam a gente inquieto, desassossegado. Estamos juntos nessa batalha. Você com as suas, eu com as minhas. É aqui que nos encontramos na fé. É aqui que nos encontramos em Deus, é aqui que nos firmamos, é aqui que nos amadurecemos. Nossa Senhora, valei-nos, Mãe. Nossa Senhora, interceda. Nossa Senhora, valei-nos, rogai, socorrei. Filhos e filhas, nós só começamos. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos com partilha de vida, voltamos com oração. Voltamos com prece. Volte comigo. Eu volto já. A nova Flora Vita chegou! E se eu falar pra você que agora o Act Nutri cabe em todos os bolsos? Que tal emagrecer e pagar menos? 0800-726-9007. Nossa, Zé, comendo macaxeira logo cedo e eu aqui nessa água com limão pra ver se emagreço pelo menos um pouco. E o que você quer que eu faça? Passar fome com você? Emagreça até 8 quilos no único mês. Seja leve e feliz com o Act Nutri. 0800-726-9007. Ó, tá ouvindo aí? Anota logo esse telefone e compra uma vez por todas. Esse é o Act Nutri. Para de ficar passando fome toda, mulher. Bora, decorei, anota aí. Quer ver só um pouquinho? Rapidão. 0800-726-9007. Anotei. Tu compra pra mim? Ah, compra! compra, Zé. Agora o Actinutri tá com precinho. Ligue 0800-726-9007. 0800-726-9007. Um cigarro jogado pela janela do carro, um lixo queimado ou um balão solto no ar. Pequenas atitudes podem ter consequências graves. Queimada é crime, agride o meio ambiente e, se chega perto das linhas de transmissão de energia, pode deixar cidades inteiras sem luz. Não seja você o responsável por tantos danos. Denuncie queimadas irregulares à Força Verde da Polícia Militar pelo 181. Copel, pura energia. Rádio Católica da Família Brasileira. Transforme sua sala com os preços imbatíveis. Aliança. Lindo painel para TV de até 60 polegadas. Com uma porta, duas prateleiras por apenas 399. Sim, 399. Lindo painel para TV de até 60 polegadas. Com uma porta, duas prateleiras por apenas 399. E que tal um sofá de canto com chés, 2,5 metros de largura em veludo por apenas 1.490. Sim, 1.490. Sofá de canto com 2,50 de largura com chairs por 1.490. Tudo isso em até 12 vezes sem juros. Além de toda a loja em até 36 vezes no carnê. Venha nos visitar, Avenida República Argentina 4125, na pracinha do Novo Mundo. Aliança tem tudo em móveis. E como dizia o seu Agir, garante e provo, ninguém vende por menos. O padre Reginaldo Manzotti se reinventa e inova a cada dia em prol da evangelização. Você vai viver uma nova experiência para ler, rezar e cantar. Alma ferida, alma curada, os caminhos da fé para vencer os problemas. O novo livro do padre Reginaldo Manzotti está disponível nas melhores livrarias do Brasil e em produtosqueevangelizam.com.br. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama. Neste momento, mais de 1.600 rádios irmãs estão unidas nesta experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Filhos e filhas, eu quero falar, você já é associado da obra Evangelizar é Preciso? E você, nesse mês de maio, já fez a sua doação extra? Tem a doação regular e tem a doação extra que você recebeu no Jornal do Evangelizador e você recebeu também através do calendário. A segunda etapa, eu rezo por todas as situações que você vai sendo incentivado. E só para dizer, pelas feridas do corpo e da alma, é do mês. Você recebe o boleto amarelo junto no jornal. Esse boleto amarelo é da campanha extra das Santas Chagas de Jesus e São Pio de Pietreutina. E está todo envolvido na conquista da terra prometida, na construção que, uma vez adquirida a terra prometida, vamos começar. Faça a sua doação nesse mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora, tem tanta coisa, né? Tantas motivações. Então faça a sua doação, por favor, sua doação mensal e a doação extra pelo boleto amarelo. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Gildete, de Santo Anastácio. Gildete. Padre Reginaldo Manzotti, pela Onda Viva. Eu estou ligando para deixar um testemunho de uma graça que eu recebi. Eu estava no meu serviço e nesse dia, estava perto do Dia das Mães. Aí tem uma amiga minha, o sonho dela era ser mãe. Pois não. Aí o Padre Reginaldo falou que a gente pensasse numa pessoa que tem o sonho de ser mãe e colocasse a mão no ventre. Aí eu coloquei, pois não, a mão no meu ventre e pensei na minha amiga. Hoje ela está grávida. Amém. Já está de 8 meses E a Graça foi tão abençoada que a irmã dela também. Elas vão ser mães tudo no mesmo mês. Então, Padre Reginaldo, eu sou associada. Louvado seja Deus, Judete. Sou portadora da capelinha da Santa Sagra. Vai chegar agora dia 25 de maio. E eu sempre fui um cara chato. Boa demais. Judete, Deus seja louvado, minha querida. Que lá do estado de São Paulo, dessa graça recebida, bênção dispensada, pela posse tomada pela sua amiga que está grávida. E louvado seja Deus porque você é associada. Louvado seja Deus porque você vai ser mensageira das santas chagas de Nosso Senhor da Capelinha. Inclusive, eu quero estimular que mais pessoas no Brasil possam ser mensageiros da capela missionária. É só entrar em contato conosco. Entre em contato conosco através do site ou ligue. Quero ser mensageiro das Santas Chagas. Vale a pena. Maria Rita, que a paz do Senhor esteja com você, Maria Rita. Sua benção, Padre. Deus abençoe. De onde você fala, Maria Rita? De Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Minha saudação a Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante. Como é que você acompanha? Pela televisão. Opa! Parabólica? Meu abraço a todos que estão assistindo agora pela TV Parabólica Digital. Pois não, Maria Rita? Padre, é que a minha filha faz uns 3 anos que ela passou a ser evangélico. Aí agora, depois ela engravidou, teve um bebê e eu fui cuidar dela no resguardo. E daí então, depois eu fui tocada de lá, que o pastor dela disse que eu fazia macumba pro meu neto. Ô, Senhor. Que eu sou uma macumbeira. E daí então, ela vive complicando assim as coisas, ela não deixa eu ver meu neto, tudo que eu dou para ela, assim, de mantimento, coisa, ela dá pro pastor orar, porque tem macumba. Aí eu tô assim, padre, ela quer que eu deixe de ser evangélica para ser pastora com ela, entendeu, padre? E daí tá complicando tudo aí, nessa parte aí, padre, a minha vida com a minha filha. Vocês moram perto? Não, ela é na mesma cidade, mas ela mora longe. Tá. Já tentei suicídio, padre. Ufa. Domingo seria, no caso, uma semana que ela não ia ter mais eu. Porque eu tentei me enforcar. Tudo eu tô sem chão por causa da minha filha. O que me ajudou foi o meu filho. Chegou na hora e me ajudou. Filha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, filho, não faz isso não. Agora você está mostrando ser fraca na fé. Agora você está dando um contra-testemunho. Ô, filha. Você é católica, não é? Sou, padre. Você muito devota a Nossa Senhora. Então, como é que você, como devota a Nossa Senhora, vai fazer algo contra a sua própria vida, Maria Rita? Olha, desde que eu saudei teu nome, você é Maria Nossa Senhora Rita, Santa Rita de Cássia, que nós estamos em novena. Você tem Maria como intercessora e Santa Rita como intercessora. Pelo amor de Deus, atentar contra a vida é covardia, é fraqueza. É isso que o inimigo quer. Olha, você vê, para pra pensar se não é isso que o inimigo quer. Tua filha, agora evangélica, fica dizendo que você é macumbeira. Aí você vai e fica querendo atentar contra a vida. Percebe a fraqueza, filha? Cadê Nossa Senhora na tua vida? Cadê Santa Rita? Cadê Jesus Cristo na tua vida? Filha, para, pensa um pouquinho. Tua filha hoje é evangélica. Eu confesso, estou afirmando que um pastor não deve ser um homem sério para fazer uma coisa dessa. E eu assumo o que eu estou dizendo. Que colocar filho contra mãe, mãe contra filho por causa de um absurdo desse, isso aí é uma má formação. Você é macumbeira? Eu não. Então, eu sei que não é. Então por que que você está se abatendo tanto? Como é que pode colocar uma filha contra mãe? Entendi, isso não é. Isso não é de Deus. Eu perguntei para ela, padre. Isso não é de Deus. Há quanto tempo ela está seguindo este pastor? Deve ser o quê? Agora uns 3 anos. E ela vai ser pastora, pelo que você disse? Agora, padre, pelo que eu estou sabendo, que é missionário. Tá, filha. Aí que tem que haver um respeito. O respeito teu em relação a ela, mas dela em relação a você. Uma coisa é vocês serem de profissão de fé diferente. Outra coisa é causar inimizade entre mãe e filha. Isso não é de Deus. Então, eu falei pra ela, padre, que isso não é pastor, que pastor que eu sei une a família, não desunir. Com certeza. Eu concordo com você. Porém, você está mostrando muita fraqueza agora a pensar em suicídio. Pelo amor de Deus, tire esse pensamento e renuncie em nome de Jesus esse pensamento. Como que você vai lidar? Você vai lidar com... Você vai dizer, filha, nós somos do sangue. Vamos nos respeitar. Eu nunca te desejaria o mal. É você não ir, porque você está chamando, fazendo isso... Você está atraindo mais a ira do que o amor. Chega para ela e diga assim: filha, vamos nos respeitar, ele é meu neto, eu quero o bem do meu neto e jamais faria o mal para ele. Vai pelo diálogo, filha. Eu falo, padre, mas só que daí ela falta só me bater, onde daí ela some da minha vida, não deixa nem eu ver meu neto, eu ligo, ela não atende, nada. Tá. Aí é onde que eu entro em pânico. Não seria o momento, então, agora, de você dar um tempo? Já que você tá frágil, de você procurar sua comunidade. Você é de missa dominical? Não, padre. Então, tá vendo? Você tá se colocando, não é missa dominical, você é de comunidade? Certamente não. Sim. Não é, se você não é de missa, você tem que procurar um sacerdote ali em Rio Brilhante, tem que procurar um padre, tem que ir na missa aos domingos. Não pode ser católica só de nome, filha. Fica na linha, por favor, eu quero voltar falando com você. Oi, amiga, você pode me dar uma carona pra ir ao médico? Não estou dirigindo. Ué, o que aconteceu com o seu carro? Pois é, com o carro nada. É que estou sem carteira, reprovei no exame, vi tudo embaçado. Ah, não acredito. Vamos ligar no Vision X. Anotei o telefone, 0800-721-8539. Ele é natural e repõe as vitaminas que os olhos precisam, deixando a vista mais forte e limpa. 0800-721-8539. Alô, é do Vision X? Deixou de fazer as coisas que gosta porque sua visão está cada dia mais fraca? Vision X, 0800-721-8539 e aquela promoção que você gosta. Só hoje, preço de laboratório. Ligue 0800-721-8539, 0800-721-8539. X. Olá, ouvinte, Dr. Júlio Luque Manari, o seu fitoterapeuta clínico. Eu venho para falar para vocês hoje aqui daquele suplemento que é indispensável para nossa vida, que é o magnésio. Mas, doutor, existem tantos magnésios por aí. Exatamente por isso que com a minha equipe de médicos, nutricionistas e farmacêuticos, nós montamos o magnésio 5M, que é hoje o melhor magnésio do mercado brasileiro. Ajuda no cabelo, na pele, no osso, ajuda a gente na articulação. Magnésio é indispensável para nossa vida. Entre agora fitoessencia.com.br e já garanto o seu magnésio 5M. Luiz Caetano de Faria. Eu tinha dificuldade para enxergar as validades no mercado, ia comprar os produtos lá, e agora tomando Vision X, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar. Vision X, só hoje, preço de laboratório. Ligue 0800-721-8539, 0800-721-8539. X. Nossa, Zé, comendo macaxeira logo cedo e eu aqui nessa água com limão pra ver se emagreço pelo menos um pouco. E o que você quer que eu faça? Passar fome com você? Emagreça até 8 quilos no único mês. Seja leve e feliz com o ActiNutri. 0800-726-9007. Ó, tá ouvindo aí? Anota logo esse telefone e compra uma vez por todas. Esse é o ActiNutri. Para de ficar passando fome toda, mulher. Bora, decorei, anota aí. Quer ver só um pouquinho? Rapidão. 0800-726-9007. Anotei. Tu compra pra mim? Ah, compra, Zé. Agora o ActiNutri tá com precinho. Ligue 0800-726-9007. 0800-726-9007. Estamos apresentando Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Queridos e filhas e filhas, nós vamos para a leitura orante de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E nós vamos para o versículo 54, a morte de Estevão. Mas antes eu quero continuar, Maria Rita, sim. Maria Rita, que fala de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, acompanha pela Parabólica Digital. Maria, eu quero que você mude tua vida. Agora o foco vai parar, ó, escuta o que eu tô dizendo. Tá ouvindo? Sim, tá. O foco não vai ser tua filha nem teu neto. O foco vai ser você. Você está fraca. Então, o que eu oriento? Você vai procurar um padre ali em Rio Brilhante. Você sabe pelo menos o nome da igreja daí? Sim, a igreja matriz. Você vai lá e vai dizer, ó, falei com o padre e eu tô precisando de ajuda. Eu. Sim. O que você precisa? Fazer uma boa confissão. Você precisa voltar a ir à missa, mas não é só ir à missa. Você vai pedir para o padre indicar ou um grupo de oração ou uma outra pastoral onde você vai ser acolhida. Maria Rita, você está doente espiritualmente, você está fragilizada emocionalmente e você precisa de ajuda. Se você estiver bem, você vai conseguir se aproximar da sua filha e do seu neto. Só que nesse estado, veja, é um contratestemunho. Ela, veja, você diz, eu sou católica, mas uma católica não praticante, uma católica que não vive a sua fé, e ao mesmo tempo, também no ponto de vista espiritual, chamei atenção, mas do ponto de vista emocional, você concorda comigo? Concordo. Então, filha, o teu foco agora é você. Reza comigo agora. Intercessores, vamos juntos. Maria Rita, diga comigo, Senhor. Senhor. Eu estou doente. Estou doente. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Jesus. Jesus. Me toma nos teus braços. Me toma em seus braços. Bom pastor. Bom pastor. Cuida das minhas feridas. Cuida das minhas feridas. Nossa Senhora, a quem tanto amo. Nossa Senhora, que tanto amo. Me ajude. Me ajude. A sair desta situação. A sair desta situação. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tire esses pensamentos suicidas. Tire esses pensamentos suicidas. Cura meu coração. Cura meu coração. Fortaleça minha alma. Fortaleça minha alma. Amém. Amém. Maria Rita, você vai fazer isso que eu tô pedindo? Sim, padre. Você vai mesmo? Sim, padre, pode ter certeza. Cuida de você. Você vai ver que tudo depois é transformado. Fique com Deus. Fique com Deus. Filhos queridos, sob a leitura orante, escute enquanto você vai pegando a tua Bíblia, Atos capítulo 7, versículo 54. Escute. É Maria José, de Lagoa da Prata. Eu quero testemunhar, padre Reginaldo Manzotti, que o seu programa é uma benção. E que o Salmo 49 deu bastante chicotada em nós. E o 50 veio para poder acabar de pisotear. Isso nos levou até uma confissão. Obrigado, Padre Reginaldo, que Deus te abençoe. Toca o sino, sacristão. Maria José, Minas Gerais, louvado seja Deus. Um veio dar chicotado, o outro espizinhou, mas ela se recuperou na confissão. Se escutou, Maria Rita, lá de Rio Brilhante, foi Deus que colocou você na linha hoje, toda esbagaçada do jeito que tá. Para Deus te reconstruir, Maria Rita. Quero perguntar pro povo, você tem gostado da leitura dos Atos dos Apóstolos? Não? Se tem, então ligue. Não te toca os Atos dos Apóstolos? Tem ainda, sacristão? Ô, povo de Deus, coloca dos Atos dos Apóstolos. Tá gostando dessa leitura orante ou você acha que eu tenho que parar? Vamos mais um pouco enquanto o povo decide. A morte de Estevão. Quem foi Estevão, padre? Vamos ver se você é boa de memória. Quem foi Estevão, ouvinte? Um diácono. Um dos primeiros. Ontem, Estevão fez um discurso movido pelo Espírito Santo, como nosso Senhor disse: eu vos mandarei o defensor que colocará palavras sábias em vossa boca. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Atos dos Apóstolos. Estamos fechando o ciclo de Estevão e amanhã começaremos o ciclo de Saulo, o perseguidor. Saulo, o perseguidor. Hoje ele já aparece. Atos capítulo 7, versículo 54. Quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos. Rangeram os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, é de arrepiar, não é? Eles furiosos. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus de pé, ao lado direito de Deus. Que visão do céu! Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé, ao lado direito. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem, Jesus, ao lado direito de Deus. Aqueles que ouviram isso taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos juntos contra Estevão. Depois, o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço, um rapaz chamado Saulo, tomando conta de suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, ajoelhou-se e gritou com voz forte: Senhor, não condeneis essa gente por causa deste pecado. E depois disse isto, ele morreu. E Saulo, o moço, aprovou a morte de Estevão. Eu vou retomar essa leitura nesse clima. Ele diz: eu estou vendo o céu aberto e Jesus, o Filho do Homem, ao lado de Deus. Os que ouviram isso taparam os ouvidos, gritavam bem alto e avançaram contra ele. O agarraram O jogaram fora da cidade para ser apedrejado. E todos aqueles que iam pegar pedras deixaram a sua capa aos pés de um moço chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Você percebe que o discípulo faz igual o mestre? Senhor, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou em voz forte: Senhor, não condene esta gente por causa deste pecado. Saulo aprovou a morte de Estevão. Eu volto já. Volte comigo. Flora Vita chegou! E se eu falar pra você que agora o Actinutri cabe em todos os bolsos? Que tal emagrecer e pagar menos? 0800-726-9007. Nossa, Zé, comendo macaxeira logo cedo e eu aqui nessa água com limão pra ver se emagreço pelo menos um pouco. E o que você quer que eu faça? Passar fome com você? Emagreça até 8 quilos no único mês. Seja leve e feliz com o Actinutri. 0800-726-9007. Ó, tá ouvindo aí? Anota logo esse telefone e compra uma vez por todas. Esse é o Actinutri. Para de ficar passando fome toda, mulher. Bora, decorei, anota aí. Quer ver só um pouquinho? Rapidão. 0800-726-9007. Anotei. Tu compra pra mim? Ah, compra, Zé. Agora o Actinutri tá com precinho. Ligue 0800-726-9007. 0800-726-9007. Descubra o Villaggio San Fratello Duo, o lançamento da Incorporare no Campo Comprido. Sacada com churrasqueira, 2 e 3 quartos e um preço imperdível. É perfeito para quem sonha com um espaço seu. Incorporare, uma empresa do grupo Andrade Ribeiro, traz qualidade e confiança para você. Não perca essa oportunidade. Ligue agora para 98417-0000. Visite o decorado no Campo Comprido, Rua Renato Polatti, 2535, e surpreenda-se. Luiz Caetano de Faria. Eu tinha dificuldade para enxergar as validades no mercado e comprar os produtos lá. E agora, tomando Vias de Oxígeno, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar, porque o Vision X resolveu o meu problema e da minha esposa. Vision X, 0800-721-8539. E aquela promoção que você gosta, só hoje, preço de laboratório. Ligue 0800-721-8539, 0800-721-8539. Cidade é uma só e o zelo também. A Prefeitura de Curitiba fez mais de 1.000 quilômetros de asfalto novo, sendo 91% deles fora do centro. Com grandes obras como a trincheira Mário Tourinho, o acesso ao viaduto Pompeia, o complexo do Tarumã e a entrega das primeiras casas do bairro novo da Caximba. As distâncias estão sendo reduzidas e a qualidade de vida aumentada para todos. A cidade é uma só e o zelo também. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. Este é um bom caminho. Uma vida nem atropelada por um ativismo desenfreado, nem atormentada por uma preguiçosa desocupação. Santo Agostinho de Hipona. Neste momento, mais de 1.600 rádios irmãs estão unidas nesta experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, só para fechar a leitura orante, Estevão foi o personagem central desses últimos capítulos. E ele termina sua vida, o discípulo repetindo o mestre: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Ajoelhou-se e gritou bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa do pecado. Estevão, modelo do primeiro mártir. Eu grifei com outra caneta, porque aparece aqui um nome que vai ser o protagonista do que vem para frente: Saulo, o perseguidor, aquele que vai carregar a vida inteira uma lembrança de ter sido testemunha e ter concordado com a morte de Estevão. Mas isso será amanhã. Povo de Deus, estamos com uma peregrinação e ainda dá tempo de você fazer parte. Santuário do Santíssimo Sangue de Jesus e Rainha de Maria de Schoenstatt, em Amsterdã, a saída é dia 1º de outubro. Dá tempo ainda, padre? Temos últimas vagas, mas dá tempo. Você pode parcelar. Você fala com a Sandra, você fala com a Silvia, e dá tempo de você ir comigo ainda e com o grupo. Vai ser uma viagem em 3 países diferenciados: Holanda, Bélgica e Alemanha. Amsterdã, Delft, Bruges, uma das cidades mais lindas do mundo. Basílica do Santíssimo Sangue de Jesus em Bruges. Depois Ghent, Bruxelas, que é a capital da Bélgica. Visita na Catedral de São Miguel, Sagrado Coração de Jesus, Banu. Vamos à Colônia, onde nesta Catedral de Colônia estão sepultados os 3 reis magos, segundo a tradição. E depois nós vamos para Schoenstatt, o primeiro oratório de Maria 3 vezes admirável. Depois vamos a Frankfurt, uma cidade estilo gótico. Depois Rudensheim e Sangoar. Entre em contato conosco. 419-8753-3300. 419-8753-3300. Mari ou Marie? É Mari ou Marie? Alô? Alô? Como é seu nome? Falei certo? Olá, padre. O meu nome é Mariviana. Mariana, tá certo, Mariana. Não, Mariviana. Mariviana. Minha saudação, Mariviana. Você fala de onde? Sua bênção, padre. Deus abençoe. Eu falo de Ravenna, Itália. Minha saudação a Ravenna e a todos os brasileiros que acompanham na Itália. Você acompanha aí certamente pela internet, pelo aplicativo, é isto? Pelo aplicativo, pela Jangadeiro, quando não dá certo num, dá certo vai pro outro. Como hoje tá ruim a conexão, então... Mas eu tô seguindo. Vai lá, minha querida. Pode falar, Mari. Mari, padre, eu quero contar um testemunho que exatamente hoje, dia 15 de maio, está fazendo 2 anos. Tá. E a minha mãe, Maria Helena Viana da Silva, que ela com certeza está ouvindo, passou por uma cirurgia cardíaca. Tá. Um tumor no coração, uma coisa raríssima. Um tumor muito invasivo, muito duro, no átrio sinistro do coração. Certo, lado esquerdo. 3 meses internada, muita, até que chegou o dia da cirurgia, muito difícil, até que durou 8 horas de cirurgia, quando o cirurgião falou para mim, porque eu saí daqui feito louca. Puxa vida. E quando o cirurgião falou para mim que ele tinha feito tudo o que podia, porque ela teve hemorragia, eles tiveram que abraçar a pressão da sala, muita complicação, tá? Porque se eu for falar tudo, tem muito tempo. Certo. E ele falava com um olhar e um semblante como se dissesse: ela não vai conseguir. Meu Deus. E eu, dentro de mim, eu repreendia no nome de Jesus Cristo. Perfeito. Porque a última resposta era a dele. Claro. Né? Sem eles dúvida. Eles eram um instrumento. Com certeza. Jesus é o médico dos médicos. Exatamente. Foi aí que eu fiquei louca, desesperada, porque naquele momento eu tive vários pensamentos. Eu parecia uma louca naquele hospital de Fortaleza, porque eu falava, eu pronunciava próprio, eu andava e eu ficava falando, entendeu? Certo. E eu dizia: Senhor, toma posse, derrama uma gota do teu sangue sobre o coração da minha mãe. Sim. E sobre a biopsia. Certo. Né? Porque tinha a biópsia, né? Claro. E eles disseram pra mim: olha, ela tá muito sedada, ela vai acordar talvez amanhã. Certo. Talvez lá para as 6 horas da noite. Padre, pela honra e glória de Deus, no dia seguinte eu tive que resolver umas papeladas dela. Tá. Estou no INSS. Certo. Quando uma médica me manda uma mensagem, porque depois era tão delicada a coisa que a gente acabamos trocando números privados. Claro, claro. Quando ela ligou, quando ela mandou uma mensagem pra mim e disse: a Maria Helena acordou, está respirando sozinha. Isso 10 horas da manhã. Amém. Amém, padre. E como está a saúde? Resumindo, padre. E, como é que está a saúde dela hoje? Ela está bem. É claro que tem umas sequelas, né? Sim. Eles ficaram. Mas pra quem não ia. Válvula... Pra quem não ia viver? Exatamente, padre. Porque o médico mesmo disse, Maria Helena, porque teve um problema com a amostra que foi retirada dela. Certo. Certo? Perderam, digamos assim, perderam. Tá. Né? E a gente não tem a resposta. E eu queria entrar na justiça, eu não vou mentir, né? Só que Deus usou uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e olhou pra mim e disse: Deus não faz milagre pela metade, ele faz. Amém. Por inteiro. Isso mesmo. E eu tomei posse e hoje, pra honra e glória de Deus, ela tá viva. Amém. Há 2 anos. Amém. Né? 2 anos. E eu só tenho que agradecer a Deus por isso. E todo dia eu peço que ele tome conta da minha mãe. Amém. De nós todos. E que ele possa visitar todas as pessoas enfermas. Porque a gente só sabe o que é tão valioso a gente ter a saúde quando a gente vê alguém no hospital com tanto, clamando por misericórdia. Amém, querida. Deus abençoe a Ravena, Itália. Escute esse testemunho. Aqui quem fala é Maria do Carmo, de Recife, Pernambuco. Eu assisto a programação pela TV Evangelizar, canal 47, e sou associada desde 2016. Pois não. O motivo da minha ligação hoje é pelo testemunho do Experiência de Deus que nós assistimos ontem, dia 14, sobre aquele presidiário que ligou para fazer o testemunho de como a vida dele foi alcançada por Jesus. Sim. E foi bastante tocante para nós também, que estávamos assistindo como Deus tira as algemas e liberta, dando vida nova. Sacristão, eu sei que está no intervalo. Eu volto, nunca volto, mas gente, a resposta é imediata. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Tem gente com dor crônica por todo o corpo, aquela dor diária, um cansaço, doenças reumáticas, angústia, sensação de aperto no peito. Magnésio Triplação Sotarelli. São 3 formas dentro da mesma cápsula. O malato é para você que fica com esse coraçãozinho apertado, sensação de tristeza, combate o nervosismo, reduz o estresse, ansiedade, depressão, alivia dor muscular relacionada à fibromialgia e osteoporose. E o citrato? Regula os batimentos cardíacos, não deixa entupir as artérias do coração. E o quelato? Faz analgesia, acaba com a dor muscular e também anti-inflamatório para quem sofre com artrite reumatoide, tendinite, bursite. Hoje tem magnésio triplação. Colágeno tipo 2 tem desconto e tem um presente especial. É mês das mães. Ligue agora. 0800-603-5363. É 0800-603-5363. Evangelizar. A nova Flora Vita chegou! E se eu falar pra você que agora o Actinutri cabe em todos os bolsos? Que tal emagrecer e pagar menos? 0800-726-9007. Nossa, Zé, comendo macaxeira logo cedo e eu aqui nessa água com limão pra ver se emagreço pelo menos um pouco. E o que você quer que eu faça? Passar fome com você? Emagreça até 8 quilos no único mês. Seja leve e feliz com o ActiNutri. 0800-726-9007. Ó, tá ouvindo aí? Anota logo esse telefone e compra uma vez por todas. Esse é o ActiNutri. Para de ficar passando fome toda, mulher. Bora, decorei, anota aí. Quer ver só um pouquinho? Rapidão. 0800-726-9007. Anotei. Tu compra pra mim? Ah, compra, Zé. Agora o ActiNutri tá com precinho. Ligue 0800-726-9007. 0800-726-9007. Incluir e evangelizar. Acompanhe os posts com Teres Elenco para a comunidade surda. Siga o Instagram, @ Rádio Evangelizar. Apoio cultural. Refrã Espumas e Bordados. Confira nossa linha de produtos em refrãbordados.com.br. Automecânica São José, especializada em câmbios automáticos e automatizados. Acesse Automecânica São José nas redes sociais. Economizar energia é importante e disso você já sabe, né? Fique ligado nas dicas da Copel para garantir eficiência no seu consumo. As lâmpadas de LED garantem uma boa iluminação gastando menos energia. E alguns hábitos também podem ajudar. Desligar as luzes ao sair do ambiente e aproveitar ao máximo a luz natural do dia são ótimas escolhas para quem quer economizar. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença para o seu bolso e para o planeta. Copel, pura energia. Você está ouvindo Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, um programa de fé e oração que aproxima você de Deus. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Queridos filhos e filhas, excepcionalmente, eu quero só te o testemunho, eu não sabia e o teor merece, vai. Que quem fala é Maria do Carmo, de pois Recife, não, Maria Pernambuco. Eu assisto a programação pela TV Evangelizar, canal 47. Ao vivo. Sou associada desde 2016. Louvado seja Deus. O motivo da minha ligação hoje é pelo testemunho da experiência de Deus que nós assistimos ontem, foi, dia 14, sobre aquele presidiário que ligou para fazer o testemunho de como a vida dele foi alcançada por Jesus. Lá na cela. Foi bastante tocante para nós que estávamos assistindo como Deus tira as algemas e liberta, dando vida nova até as pessoas que estão naquele local horrível, deserto. Sim. E que cometeram pecados muitas vezes inaceitáveis para a gente que está aqui tocou fora. Muito também, é com grande, viu, gratidão a Deus que ouvi aquele testemunho sabendo que aquela pessoa estava falando com o coração aberto. Verdade. É, inspirado pelo Espírito Santo, anunciando a palavra de Deus, porque ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Amém. Lindo demais, Padre. E o testemunho aqui, o alcance do programa Experiência de Deus, alcança tanta gente que a gente que está assistindo, verdade, em casa muitas vezes não tem a devida noção, verdade, de como é maravilhoso, de como nem é importante eu, participar da obra evangelizar. Isso, e eu te digo hoje, associado, cada dia mais, eu me orgulho mais em fazer parte dessa obra. Muito obrigado, beijo, amém, gente. Amém, Deus abençoe. Sou da obra Evangelizar, sim, com muito orgulho. Filhos queridos, hoje, aniversário da Rádio Terra Brasil FM 102.1, Terra Roxa, Paraná. Queridos filhos e filhas, e no YouTube, Padre Manzotti, eu estou vendo aqui, nós estamos agora transmitindo ao vivo para todo o Brasil em tempo real no YouTube. Ali, ó, tá vendo? É uma diferença de poucos segundos. E digo isto por quê? Porque é mais uma ferramenta de evangelização. Segundo, dizer que, ó, se você... existem outros, mas os outros são piratas. Simples assim. Padre, mas não, meu filho. Os outros são piratas. Eles não têm permissão para transmitir. É uma permissão. Nós não demos esta permissão. Então, você saiba que está no YouTube, Padre Manzotti, a transmissão ao vivo do Experiência de Deus. e fica lá. E você pode também assistir em outros horários. Lembro a todos que dia 30 de maio, que é feriado, Corpus Christi, Santíssimo Corpo de Cristo, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, também na Catedral Basílica de Curitiba, teremos a missa solene e depois sairemos em procissão à obra Evangelizar, e eu estamos juntos com Corpus Christi, que acontece no dia 30 de maio. Dia 31, visitação de Nossa Senhora, às 1000 Ave Marias. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Sim, Nossa Senhora de... Perdão, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora, porque é quarta-feira mariana. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das causas impossíveis e dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança em vosso poder, junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto que dolorosamente oprime o meu coração. Diga qual o seu pedido. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Diga: obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessário eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes, para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita das causas impossíveis, intercedei por nós. Santa Rita das causas impossíveis, intercedei por nós. Santa Rita das causas impossíveis, intercedei por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, abençoai as fotos de família. Senhor, abençoai a todos que precisam de uma graça especial e particular. Nossa Senhora, interceda por nós junto a Deus. Tome todos os pedidos, Mãe, e leve a Jesus nosso Senhor. Apresente diante de Deus as nossas súplicas e preces, Mãe. Ó Deus de imensa bondade, abençoai a todos os que estão mais necessitados agora de uma bênção, de um milagre, de uma transformação da vida, pelos méritos das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria. Filhos e filhas, acesse o YouTube, Padre Manzotti. Estamos chegando num número significativo. Evangelizar é preciso mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar, cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. Agora, Mãe do Céu, Maria, contigo sigo a cantar e canto pela vida fora, embora encontre pedras, não vou mais parar, pois sei que com você, Maria, minha mãe, Maria, vou sempre contar. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor. jardim em flor. Cultivo um jardim de rosas e não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Dez horas em ponto. A tempestade vai passar. Você ouviu Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento Supermercado Trevo. Rádio 87 FM. Apoio cultural no oferecimento Supermercado Trevo. Telefone 984316654. Mercado Três Irmãos. Aqui tem de tudo em um só lugar. Mais comodidade pra você comprar. Mercado Três Irmãos é assim. Tudo que você precisa tem aqui. Você é bem atendido, mais que um cliente, você é um amigo. Qualidade comprovada, é o preferido da dona de casa. As melhores ofertas, tá sempre com promoção. É a sua melhor opção, é o Mercado Três Irmãos. Produtos de qualidade com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Mercado Três Irmãos. Além de produtos alimentícios, dispõe de materiais de higiene, produtos de limpeza, utilidades domésticas, açougue e feira climatizada de frutas e legumes. Telefone 3523-1125, Avenida Brasil Centro. Mercado Três Irmãos, o preferido da dona de casa. Mercado Três Irmãos. Atenção, associado do Sicredi. Negocie suas dívidas com o Sicredi com até 80% de desconto no pagamento à vista. Vem agora mesmo ao Sicredi e saia do vermelho. Sicredi, a sua parceira financeira. Visite uma agência ou chame no WhatsApp 51 3358 4770 e descubra como ficar no verde novamente. Bortolini Madeiras. Madeiras serradas, brutas e beneficiadas. Temos caibros, vigas, ripão, tábuas, mata junta, beiral, forros, meia cana, jogo de portal, vistas, régua para mangueira e coxos, com o melhor preço da região. Atendendo há 26 anos no mercado. Traga seu orçamento. Será um prazer atendê-los. Telefone WhatsApp para contato 66 98403 8028. Bortolini Madeiras. É sensacional, depósito de gás Três Irmãos é sem igual, o atendimento é especial. A nossa entrega é sem comparação, em água mineral, o gás ou o carvão. E vai ligando, agilidade, a rapidez é mais, ligue você também. A entrega mais rápida de toda a região, é no depósito de gás Três Irmãos. Faça seu pedido de gás, água mineral ou carvão no telefone WhatsApp 3523-1125, que entregamos rapidinho no seu endereço. Depósito de Gás Três Irmãos, na Rua Rio Grande do Sul, número 2122, em Nova Santa Helena. Ligou, chegou! Depósito de Gás Três Irmãos. Você aí, está à procura de um lugar para confraternizar com a família e os amigos? Agora em Nova Santa Helena, você pode contar com espaço e lazer Vô Chico. Um lugar tranquilo, agradável, com espaço gourmet e piscina, para você se divertir com a família e com os amigos. Localizado na Avenida Brasil, em frente ao Parque de Exposições. Espaço e lazer Vô Chico. Reservas para confraternização e aniversários pelo telefone 99630 9040. Harmonize Centro de Estética Integrada. Oferecemos uma ampla gama de tratamentos de rejuvenescimento facial personalizados para atender às suas necessidades específicas, como limpeza de pele, peeling químico, peeling de diamante, microagulhamento, tratamento capilar, tratamento para melasma como manchas, acne, cicatrizes e muitos outros tratamentos. Harmonize está localizada na Avenida Brasil, número 16, próximo à GB Online. Telefone 996122478. Nos acompanhe no Instagram, @harmonize.nsh. Na hora de presentear em qualquer ocasião, o lugar certo é Safira Relojaria e Presentes. Lá você encontra relógios, artigos de presentes, bolsas, carteiras, perfumes importados, chocolates da Cacau Show e muito mais. Safira Relojaria e Presentes. Telefone 66 99688-6199. Localizado na Avenida Brasil, número 7, no centro de Nova Santa Helena. Na Loja Verão. Imperdível. É a Loja Verão, cheia de novidades para você. Seja você também cliente da Loja Verão. Atualize seu cadastro para compras no carnê da loja. Verão. A Loja Verão recebeu grandes quantidades em jeans, em calças, bermudas, shorts femininos, camisetas, calças e variedades de bermudas masculina. Confira, a Loja Verão tem o melhor preço em jeans da região. Eu vou comprar onde tem qualidade. Eu vou comprar com mais variedade. Vou comprar na Loja Verão. A Loja Verão em Nova Santa Helena oferece serviços de decoração e sonorização de festa, casamento, aniversário, eventos em geral. Faça o orçamento de sua festa com a Irene pelo WhatsApp 98400-1285. Loja Verão, vem ver a moda bem mais perto de você. Marmoraria e Blocos São Gabriel. Pias, soleiras, pisos, peitoril, balcões e muito mais. Tudo com um toque de elegância e opções em cores de mármores para o seu projeto. Trabalhamos também com artefatos de cimento, blocos, canaletas e pavers. Ligue ou venha até nós e faça seu orçamento. Telefones 999-130454 ou 98400-6303. Marmoraria e Blocos São Gabriel, nas margens da BR-163, ao lado da Concrear. O melhor lugar para comprar é na Martinello. Smartphone Samsung Galaxy A25 5G com 256 GB em 10 vezes sem juros e R$169,90. Refrigerador Midea Biplex 347 litros com Frost Free em 10 vezes sem juros e R$259,90. Pneu Goodyear Direction 7570 para aro 14 em 10 vezes sem juros de R$43,90. E essa é especial: cozinha Telassul Miragem Aço com 4 peças em 12 vezes sem juros e R$216,50. O melhor lugar para comprar é na Martinello. Mato Grossense de alma e coração. Presta atenção, Nova Santa Helena. Olha só, quero apresentar pra vocês a Automecânica Minas Jeans, do meu amigo mecânico Top Mineiro. Uau! E na Minas Jeans Mecânica Pesada, eles trabalham com serviço geral, caminhões e tratores, serviço de motor, câmbio, olha aqui, ó, diferencial, cubos e muito mais, viu? Eles mexem com máquina agrícola em geral, hein? É, e mexe também até com aquelas colheitadeiras e plantadeiras, mano. Precisando do mecânico de confiança, chama meu amigo mineiro da Automecânica Minas Jeans. Mercado Três Irmãos. Aqui tem de tudo em um só lugar. Mais comodidade pra você comprar. Mercado Três Irmãos é assim. Tudo que você precisa tem aqui. Você é bem atendido. Mais que um cliente, você é um amigo. Qualidade comprovada. É o preferido da dona de casa. As melhores ofertas tá sempre com promoção. É a sua melhor opção. É o Mercado Três Irmãos. Produtos de qualidade com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Mercado Três Irmãos. Além de produtos alimentícios, dispõe de materiais de higiene, produtos de limpeza, utilidades domésticas, açougue e feira climatizada de frutas e legumes. Telefone 3523-1125, Avenida Brasil Centro. Mercado Três Irmãos, o preferido da dona de casa. Mercado Três Irmãos. Ao completar 25 anos de conectividade e inovação, a GB Online reafirma seu compromisso com a qualidade, a variedade e o pioneirismo dos seus serviços. Mas, acima de tudo, com a relação próxima e humana que cultiva com cada um de seus clientes. Porque, mesmo com toda a tecnologia, o real valor do nosso negócio está nas pessoas. Não é mesmo, seu Sidney? Exato, está correto. O nosso maior patrimônio são as pessoas. E o nosso orgulho são as conexões que ajudamos a criar entre elas. GB Online, há 25 anos, conectando vidas. Zamar Agropecuária. Aqui você encontra tudo para cuidar do seu pet. Rações, medicamentos, produtos para higiene e consultório para o seu pet. Sob os cuidados da doutora Angélica Martins. E para o amigo pecuarista, tem toda a linha de medicamentos para seu rebanho. Sal mineral, proteinados, rações para peixes, aves, equinos e suínos. Zamar Agropecuária. Telefones 9-8443-6459 ou 9-9657-0374, Avenida Brasil, número 34, no centro de Nova Santa Helena. Na hora de presentear em qualquer ocasião, o lugar certo é Safira Relojaria e Presentes. Lá você encontra relógios, artigos de presentes, bolsas, carteiras, perfumes importados, chocolates da Cacau Show e muito mais. Safira Relojaria e Presentes. Telefone 669-9688-6199. Localizado na Avenida Brasil, número 7, no centro de Nova Santa Helena. Show da manhã. Casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, tá todo mundo ligado na 87.9. É isso aí, 87,9, Rádio Comunitária de Nova Santa Helena. E vocês ouviram aí a Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, né? E graças a Deus não caiu, né? Hoje tocou a programação inteira. Ô, glória, viu? E olha só, hoje é 15 de maio, hoje é dia do assistente social, dia do gerente bancário, dia também internacional das famílias, é? Hoje é dia da família, dia do combate à infecção hospitalar, tá? Essas são as datas comemorativas do dia de hoje. E já volto aqui com um comunicado falando pra vocês aí que a Secretaria Municipal de Educação, né, avisa sobre o programa de alfabetização de jovens e adultos, programa que visa erradicar o alfabetismo no estado do Mato Grosso. Atende alunos acima de 15 anos com encontros voltados ao desenvolvimento das habilidades de leitura e também escrita, tá? Então, as inscrições vai até o dia 25 agora de maio, tá? Você pode fazer sua inscrição até dia 25 de maio. Se ficou interessado, faça sua inscrição. Se conhece alguém que precise participar aí desse programa de alfabetização, entre em contato no telefone 981-15-5683. Fala com a Séries, tá? 981-15-5683, tá? Não há saber mais ou menos, há saberes diferentes, né? Paulo Reis. Então tá aí. Esse programa aí é muito importante, então já vai avisando aí se sabe de alguém que precisa, tá? E comunica. Pode também tá indo ali na Secretaria de Educação, tá? Fazer a sua matrícula ou tirar alguma dúvida, beleza? E também falando aí pra vocês, pessoal, que o quartel da polícia militar, né? Está aí fazendo a campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul, né? Juntos pelo Rio Grande do Sul. E os itens aí que precisa são água, roupas de frio, adulto e infantil, roupas íntimas. Lembrando que roupas íntimas não dá para compartilhar, tem que ser roupas novas, né? Se tocar no seu coração, você quiser ir fazer a compra, né? Ou tem aí já algumas peças novas, pode fazer a doação também, tá? Sapatos de qualquer tamanho, o importante é ele estar junto, né? Pode amarrar pelos cardaços ou tá embalando aí todos juntos, tá? Para não perder um par, um pé lá na hora da organização, tá? Itens de higiene íntimo e também bucal, fraldas e lenços umedecidos, colchões e colchonetes, brinquedos para as crianças, muito importante nessa hora, alimentos não perecíveis também pode ser enlatados, cobertores e roupas de cama, toalhas, termômetros e remédios para dor e febre e produtos de limpeza, tá? Até dia 24 vai estar aí recolhendo, tá? As doações, você aí que não pode sair da sua casa, tá corrido, tem bastante, né, doações, não tendo que levar lá no quartel, fique tranquilo porque eles passarão na sua casa para pegar, tá? É só você entrar em contato pelo telefone que é o 65 981 700746, 65 981 700746, tá? Que eles estarão indo até a sua residência para pegar a doação, beleza? E também avisando aqui que o supermercado Moraes está com o telefone novo para o Disque Entrega, tá bom? É o telefone 66996778744. Supermercado Moraes com o novo número aí para Disque Entrega, 66996778744. E é isso aí, vamos dando sequência na nossa programação com o horóscopo do dia. Tá chegando aí o horóscopo do dia para você que tá na sintonia nesta quarta-feira. Saiba o que os astros estão falando para você com o horóscopo do dia. E eu volto daqui a pouquinho, tá? Não saia da sintonia não. Fica aí porque é rapidinho e eu já volto, beleza? Tudo que você gosta de ouvir. Horóscopo do dia. Oferecimento Supermercado Moraes. Olá, meus amores, muito bom dia. Já tô por aqui com as previsões astrais para a nossa quarta-feira, 15 de maio de 2024. Hoje é o Dia Internacional das Famílias. Estamos vivendo a 20ª semana do ano e na lua crescente. Parabéns pra você. Comemorando mais um ano de vida hoje, a cantora Larissa Luz e a jogadora de vôlei Thaisa Menezes. Parabéns para elas e também para você que está de aniversário hoje. Muitas felicidades. Olha, os nascidos em 15 de maio são do signo de touro, com a personalidade de escorpião. Este dia de aniversário revela que você é uma pessoa prática e sensata. Um taurino com imaginação fértil, afável e caloroso, com forte senso de valores, você projeta uma imagem de estabilidade, mas pode ser surpreendentemente sensível. Esses são os nascidos no dia de hoje. Abrindo as previsões de hoje, desejando você aquela quarta-feira especial. Vem comigo. Olá, Áries, de 21 de março a 20 de abril. Áries, por volta de hoje até amanhã, é melhor nem pensar em discutir assuntos delicados, hein? Você vai precisar de muito controle para conseguir fazer isso. Distancie-se de pessoas escorregadias, displicentes, avoadas e mentirosas. E tente inovar o visual. Isso ajudará muito hoje. Número de sorte 86 e a cor é verde, viu, Áries? Olá, Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, o astral de hoje está trazendo o novo, a mudança, o grande voo. Descobrir novos horizontes é tudo que você precisa neste momento. A boa chance de você ganhar dinheiro na área da comunicação, justiça ou ensino. A lua hoje favorece o convívio harmonioso com a bozão também. Número de sorte 6 e a cor é bege hoje, Touro. Gêmeos. Olá, Gêmeos, 20 de maio a 20 de junho. Gêmeos, bom dia para prosperar na carreira. Sobretudo se lida com o comércio, público infantil ou feminino, imóveis, antiguidade, ramo de hotelaria e restaurantes. As finanças exigirão controles rígidos. Nas coisas sentimentais, Marte vai estimular o romance com um colega de trabalho, viu, Gêmeos? Número de sorte 39, a cor é verde. Daqui a pouquinho eu falo para você de Câncer, Leão e Virgem. Eu volto já já. Que seja eterno enquanto dure esse nosso amor, porque o amor é bom quando é da hora. Eterno enquanto dure esse nosso amor, porque se o amor acabar, eu tô fora. Tô fora, tô fora. Chorar, pedir perdão depois de ter pisado no meu coração. Cê sabe que eu te amo, mas não vou deixar acontecer. Você sair e fazer o que bem quiser. Cê pense, pense, é isso que você quer. Pois desse jeito logo, logo você vai me perder. Eu te amo demais e esse amor é bom. Em nossa relação cê não vai dar o tom. Eu quero te curtir e muito, mas sem me machucar. Vê se não pisar na bola, que assim não dá. Que seja eterno enquanto dure esse nosso amor, porque o amor é bom quando é da hora. Eterno enquanto dure esse nosso amor, porque se o amor acabar, eu tô fora. Eterno enquanto dure esse nosso amor, porque o amor é bom quando é da hora. Eterno enquanto dure esse nosso amor, porque se o amor acabar, eu tô fora. Tô fora, tô fora. Não adianta vir chorar, pedir perdão depois de ter pisado no meu coração. Cê sabe que eu te amo, mas não vou deixar acontecer. Você sair e fazer o que bem quiser. Cê pense, pense, é isso que você quer. Pois desse jeito logo, logo você vai me perder. Eu te amo demais e esse amor é bom. Em nossa relação cê não vai dar o tom. Eu quero te curtir e muito, mas sem me machucar. E se não pisar na bola, que assim não dá. Que seja eterno enquanto dure esse nosso amor, porque o amor é bom quando é da hora. Eterno enquanto dure esse nosso amor, porque se o amor acabar, eu tô fora. Eterno enquanto dure esse nosso amor, porque o amor é bom quando é da hora. Eterno enquanto dure esse nosso amor, porque se o amor acabar, eu tô fora. Sempre na sua companhia, bom dia, bom dia. E olha só, deixa eu falar pra vocês, cansado de tá tirando móveis da sala, tá tirando aí as coisas da área pra poder fazer aquela resenha com os amigos, ou aquela confraternização, aniversário? É, eita, Deixa eu falar pra você, agora aqui em Nova Santa Helena você tem um espaço de lazer Vô Chico, viu? É um espaço amplo que é só pra fazer aí confraternização, passar o dia com os amigos. Ah, Thaís, eu não quero fazer uma confraternização, nem um aniversário, nem nada. Mas você pode estar lá conversando com a nossa amiga Diva, tá alugando pra passar um dia com a família, né? Um dia especial, um dia de domingo, um sábado, tá de folga no meio da semana, pode também alugar pra estar passando o seu dia de descanso lá com piscina, área gourmet, né? Um espaço bem arejado pra você e a sua família, seus amigos, seus filhos, né? Se divertirem lá com todo o conforto. Então, fale com a nossa amiga Diva. Telefone 996-30-9040, 996-30-9040, você vai estar falando com a Diva. E olha, você quer lá visitar o espaço? Dá uma ligadinha pra ela, marque um horário que ela vai estar levando você lá pra você ver o local, né? Se a sua confraternização, se o seu aniversário, aniversário de casamento, aniversário mesmo, pode estar fazendo lá, né? Ver quantas pessoas vai caber, mas lá é bem grande, viu? Cabe muita gente, então dê uma passadinha, ou ligue pra ela e converse com ela pra passar um final de semana, né? Bem confortável, numa área de lazer bem gostosa mesmo, bem refrescante, porque tem piscina, né? É, telefone 996-30-9040. Tá localizado ali em frente ao Parque de Exposição na Avenida Brasil, tá bom? É lá no final da Avenida Brasil. Então, não tem vizinhos, pode ligar o som, ficar à vontade, né? Porque é bem bom lá, viu? Vamos dando sequência aqui na programação. Terceira Dimensão chega pra você. Rosto Lindo e Menininha com Tia Garotos. Na sequência, Horóscopo do Dia. Seu rosto lindo, eu tô louco pra ver ele aparecer. Tem um sorriso escondido em seu rosto lindo. Dê um sorriso, eu bato palmas pra você. Tem um sorriso escondido em seu rosto lindo. Eu tô louco pra ver ele aparecer. Tem um sorriso escondido em seu rosto lindo. Eu bato palmas pra você. Não fique assim com cara de magoada. Não fique com cara de quem perdeu o amor. Vista esse rosto com sorrisos, dê a volta. Tem tanta gente te querendo, eu também tô. Não fique assim com cara de magoada. Não fique com cara de quem perdeu. Desse rosto com sorrisos dê a volta. Tem tanta gente te querendo, eu também tô. Seu rosto lindo, eu tô louco pra ver ele aparecer. Tem um sorriso escondido em seu rosto lindo. Dê um sorriso, eu bato palmas pra você. Tem um sorriso escondido em seu